te amo. Como vou deixar você se eu te amo? Sei que a minha vida anda errada e já deixei mil furos, mil mancadas. Rota principal, nem toda estrada tem.